Aos sábados, entre 9:30 e 10:30 da manhã, a Rádio Taquara apresenta o programa Visão Missionária, sob responsabilidade do Departamento de Evangelismo da Assembleia de Deus de Taquara. Patrocínio Ronaldo Quadros Higienização, Mercado Nova Opção, Salgados Miquelon, Marisa Modas, Bittencourt Advocacia, Mecânica Bueno, Autoelétrica Confiança, Fruteira Ideal Rede Forte, Brechó da Janete, Mecânica do Silas, Construtora Kaiper, Restaurante Lancheria Dama, Salvador Gás e Água, Kit Bom Picolé e Sorvete, Mercado Açougue Damer e Espaço Bela. ZYK 309. Taquara, Rádio Taquara. 1490 kHz, onda média. Rádio Taquara. Na Rádio Taquara, o melhor do regional e sertanejo. Informações, entrevistas, bate-papo, músicas e tudo o que acontece no Vale do Paranhana, você fica sabendo aqui. Rádio Taquara. Embutidos Ismanioto, qualidade sempre presente, salsichão, linguiça, salames e cortes especiais em derivados de suíno. Você já sabe, é Embutidos Ismanioto, na Serra Litoral, Vale dos Sinos e Paranhana, ou Grande Porto Alegre, a sua marca em embutidos, é Embutidos Ismanioto, qualidade sempre presente, em Tucanos, Taquara, fone 3542-5207. Se o trabalho começa cedo, a Steel está junto de você para desenvolver o melhor. Conte com toda a força e potência da marca líder em ferramentas motorizadas. Rota da Serra Máquinas e Motores, autorizada Steel. Na Avenida Sebastião Moretti, 1304, fone 3542-2299. Relojaria e Ótica Gesla, joias em ouro, semijoias, relógios de pulso e parede, artigos para presentes e muito mais. Relojaria e Ótica Gesla, em 3 endereços em Taquara para melhor lhe atender. Sempre com novidades em armações e óculos de sol e grau. O melhor do regional e sertanejo. We'll be right back. 2 ovos, 2 bananas, farinha de aveia, 1/2 xícara de óleo. Agora é hora de ver o bolo crescer. Na minha vida financeira, o fermento é a parceria com o Sicoob Maxicrédito. Eles têm a opção perfeita para qualquer perfil de investidor, arrojado ou conservador. Sobra tempo até para o café da tarde, caprichado. E você, tá bem servido? Sicoob Maxicrédito. Invista no que te faz bem. Rede Miller apresenta suas feiras semanais. Quarta-feira é dia do hortifruti e da feira do pastel. Quinta-feira, pães com fermentação natural. Às sextas e sábados, feira da pizza. E aos domingos, super feirão de cortes especiais de carnes. Rede Miller, em Taquara. No seu rádio, a partir de agora, Painel 1490. De segunda a sexta-feira, entre 8 e 11 da manhã, você tem informações e entrevistas aqui na Rádio Taquara. Painel 1490. Apresentação, Vinícius Linden. Patrocínio Unimed, tudo para cuidar de você, da sua família e da sua empresa. Alice Imóveis, negócios imobiliários, compra, venda, locações, administração de condomínios, financiamentos. Transparência Trau, transporte de passageiros com responsabilidade. Farmácia São João, sua saúde é a nossa missão. Lojas Pompeia, Natal Pompeia, primeira parcela em 45 dias para pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Cristal Financeira, em Taquara, na General Frota 2589, Sala 2. Fone 3541-4615. Atacado Leia, agora com açougue. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. E o maior laboratório da América Latina, agora em Taquara. Oral Sim Implantes Taquara. Fone 21-43-8999. E Flybyte, com você na melhor conexão.